Ô fia da puta, quer sentar, cê quer sentar. Só pra tropa, tropa, tropa, tropa, tropa do Mauro. Quer carne de porco, eu vou já já, já já, já já vou almoçar. Calma, vó, já tô almoçando, vou comer depois cagar. Tenho dente amarelo, mas nunca que vou escovar. Vou me matar, matar. Mas eu tô sem fome, sei que sou sua meta. Mas olha pra mim, até você tá aberta. Olha só pra ali, faço siriri até de manhã. Mas eu tô sem fome, sei que sou sua meta. Mas olha pra mim, até você tá aberta. Olha teu bigoli que eu quico aqui, eu tô vomitando. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei, não sei o que, não sei, sei lá. Não sei o que, que sei o que eu vou cagar. Não sei o que, não sei o que, não sei mijar. Ô fia da puta, quer sentar, cê quer sentar. Só pra tropa, tropa, tropa, tropa, tropa do Mauro. Mete no meio depois, mete no meio depois. Nós vai transar, transar até de manhã. Até eu bruxar. Já vou mandar eu almoçar. Quer carne de porco, eu vou já já, já já, já já vou almoçar. Calma, vó, já tô almoçando, vou comer depois cagar. Tenho dente amarelo, mas nunca que vou escovar. Vou me matar, matar. Mas eu tô sem fome, sei que sou sua neta. Mas olha pra mim, até você tá aberta. Olha só pra ali, faço siriri até de manhã. Mas eu tô sem fome, sei que sou sua neta. Mas olha pra mim, até você tá aberta. Olha teu bigoli que eu quico aqui, eu tô vomitando. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei, não sei o que, não sei, sei lá. Não sei o que, que sei o que eu vou cagar. Não sei o que, não sei o que, não sei mijar. Ô fia da puta, quer sentar, cê quer sentar. Só pra tropa, tropa, tropa, tropa, tropa do Mauro. Mete no meio.